Nosso tema hoje, ele é tirado do capítulo 2 lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. E o tema é a vida futura, que é a primeira parte ali já desse capítulo. Todos nós temos uma... Todos nós, não só nós, né? Toda a humanidade, todas as civilizações, sempre existiu uma crença de algo além dessa vida física que nós estamos vivendo. Sempre teve a crença numa vida além da morte, numa continuidade. Tanto que sempre existiu um ritual pelos mortos, seja através de práticas ou simplesmente de orações. Aqueles a quem nós temos afeição e que já não estão mais encarnados conosco, nós mantemos com eles o nosso carinho, o nosso pensamento e até a energia que nós direcionamos através da nossa oração. Então, é algo bastante natural. O que ocorre muitas vezes é que a gente não entende, às vezes, não entende não, não se aprofunda para saber como é que isso funciona. Então, nós ficamos meio flutuando, meio ao sabor das ondas. Quando alguma coisa acontece mais forte, nós acreditamos, fora isso, a vida segue normal. A própria crença de céu e inferno, que nós aprendemos quando muito novos, ela nada mais é do que uma lembrança de um passado espiritual que nós trazemos de uma forma muito fragmentada, muito simbólica, e acabamos transmitindo como esses cenários ou de paraíso ou de inferno. Mas dentro disso existe uma gama muito grande de situações que se encaixam entre esses dois extremos que poderiam existir. Aqui, quando ele fala meu reino não é desse mundo, tem uma passagem lá no Evangelho de São João que descreve essa fala dele perante Pilatos, quando ele é confrontado, sendo ele o rei dos judeus, e ele diz, não, se eu fosse rei dos judeus, o meu povo estaria combatendo para que eu não estivesse preso, estaria tentando me salvar, eu não sou rei dos judeus. E aí Pilatos ainda retruca, então, mas tu é rei? Ele diz, não, tu é que está dizendo, se o meu reino fosse desse mundo, seria totalmente diferente, o meu reino não está alicerçado aqui, meu reino é em outro lugar. Então é dentro dessa frase dele que se desenrola toda a explicação sobre a vida futura. Porque a base de todo o ensinamento dele se fortalece em cima de uma crença, de uma continuidade da vida, de uma promessa até, de que ele nos faz, de que a vida continua, que continuaremos todos, voltaremos para uma pátria espiritual e retornaremos, porque aqui é o nosso campo de provas, a gente poderia dizer assim, é onde nós viemos para, através das experiências da vida, aprendermos. Se não houvesse, eu falei da base da doutrina, né, de Jesus, se não houvesse essa crença em uma continuidade da vida, por que que nós haveríamos de tentar nos tornarmos melhores? Para quê? Se a vida termina e acaba, e pode acabar a qualquer momento, por que que nós teríamos uma preocupação moral de tentarmos ser pessoas melhores? Não teria sentido, né? Então, quando nós começamos a formalizar melhor dentro dos nossos conceitos essas explicações de continuidade da vida, isso nos traz também reflexos imediatos, são as responsabilidades, porque se existe continuidade e eu estarei nessa continuidade, como é que eu quero que seja aquilo que eu vou encontrar? Como é que eu quero que eu esteja aonde eu me encontrar numa nova situação? Responsabilidade. Então, nós começamos a partir disso a nos modificar, a começar a ter um pouco de percepção de que tudo que a gente vai fazendo vai rendendo resultados. Resultados às vezes positivos, às vezes nem tanto. A questão do positivo e do negativo, cabe até uma abrir um pouco sobre isso, muito breve, vai muito do nosso ponto de vista sobre as coisas. Tem coisas que eu não gosto, mas que nem por isso elas deixam de ser positivas. Eu preciso é mudar a minha maneira de compreender esse todo. Porque senão, a minha compreensão é só atrativa, através da satisfação pessoal. E inúmeros exemplos nós temos de que fazendo isso, nós só pioramos. Porque esse processo de atrair, que é o egoísmo, ele só nos traz mais dificuldades e mais problemas. Mas eu disse que é uma resposta sobre tudo aquilo que nós fazemos. Então nós temos que começar a avaliar as consequências e olhar para o que causou essas consequências e aonde está o meu poder de transformação daquilo, de modificação, a mudança, enfim, que tanto se diz, né, que nós precisamos nos tornar melhores, mudarmos em vários aspectos, para começarmos então a termos uma experiência, talvez de mais êxito ou mais feliz, a gente pode usar qualquer termo, né? A nossa percepção, ela é muitas vezes ofuscada pelos nossos conceitos, que não são ou bem estruturados, ou que são estruturados de forma errada. As ilusões que nós mantemos sobre tudo, né? Principalmente sobre nós mesmos, achando que sempre estamos fazendo as coisas corretas. É muito difícil que a gente chegue em conclusões do tipo, eu preciso mudar. Leva muito tempo, muita dor, muita cabeçada para chegar nessa conclusão. Normalmente o erro é sempre fora, é sempre os outros que estão fazendo as coisas erradas e nos atingindo dessa forma. Requer uma mudança de visão, de, mais uma vez, de responsabilidade sobre aquilo que a gente faz. Para isso, a gente pensa assim, muito bem, vida futura. O que eu vou encontrar na vida futura? A gente sabe que essa vida que nós estamos tendo hoje, a vida presente, ela é um elo que liga todas as nossas vidas anteriores e tudo aquilo que a gente vai viver futuramente em outras experiências materiais. Mas fica um pouco subjetivo falar disso, porque não temos muita recordação e só incertezas quando se pensa na frente. Mas não é bem assim, né? Aí então nós temos que aprofundar um pouco esse olhar, porque não é só não saber. Nós somos reflexo de todo esse passado, através das nossas tendências, daquilo que nós estamos projetando para fora de nós, que nós estamos sentindo, pensando. Isso é reflexo de vidas, construção anterior. E o futuro? Bom, o futuro também. Tudo aquilo que eu estou acertando hoje, eu deixarei pronto para o futuro. É uma coisa matemática. A nossa vida material, ela nos dá exemplos sobre tudo isso de forma muito clara. Quando nós resolvemos um problema ou fazemos alguma coisa, aquilo para de nos preocupar ou até de existir muitas vezes. Então, nessa continuidade, nós temos que pensar nisso também. Porque a questão do viver, ela é uma... chega a ser repetitivo. É uma grande oportunidade. Mas uma oportunidade de quê? Por que nós estamos encarnados? Cada um de nós veio com, vamos dizer assim, com um objetivo primordial para essa vida. Às vezes pode ser coisas muito simples, que é um relacionamento, nascer junto com uma outra pessoa, como irmão, ou filhos de determinados pais, ou pais de determinados filhos, ou através das uniões conjugais. Parece coisa simples, porque isso acontece a todo momento, mas às vezes ali pode ser o nosso principal objetivo dessa vida. Parece pequeno, mas a gente sabe o quanto é difícil às vezes conseguir levar em frente essas questões, essas, esses relacionamentos. Porque tem uma coisa, e o Evangelho fala disso, ele coloca como um dos principais entraves do nosso desenvolvimento moral ou espiritual até, é o orgulho. Que é pelo orgulho que nós erramos e deixamos muitas vezes de fazer o certo. Voltando para o relacionamento, aceitação. Aceitação é uma palavra que cada vez ela está mais na moda, porque a gente vê cada vez mais dificuldade nas relações, todas elas, todas as relações. Nós sempre estamos certos e os outros estão sempre errados. Então, dessa forma, nós não aceitamos o que os outros fazem. Orgulho. E, através disso, nós estamos semeando situações de sofrimento, de dor futura, tanto nessa vida, quanto talvez numa futura. Ou seja, temos que acertar os nossos ponteiros. Se estamos juntos e temos dificuldade, talvez ali seja o principal foco do nosso olhar, da nossa atenção. Por que é tão difícil essa relação? Aonde eu posso entrar para melhorar isso? O que eu posso fazer? Será que é só gasolina ou é um pouco de água para baixar às vezes essa chama? Então, quando nós falamos às vezes com algumas pessoas, e nós mesmos temos esses conceitos enraizados, a gente acha que o desencarne, ele abre uma porta mágica para nós, que a partir da perda do corpo nós passamos a ser criaturas melhores. Quando a gente sai daqui e vai para outro lugar, seja lá onde for, perto, longe, não importa, nós saímos fisicamente, mas nós nos transformamos em alguém diferente? Então todo mundo sabe a resposta. A morte não transforma ninguém em melhor. Ela só é uma continuidade. A transformação é aqui, através do nosso dia a dia, do nosso esforço, da nossa intenção em querer plantar alguma coisa bem mais positiva nessa nossa vida, para colher ali na frente.